Caetano Veloso. Musicalmente, el disco más arriesgado y acertado a la vez del brasileño. Estrangeiro, 1989. A lo largo de toda su carrera, Caetano Veloso intenta abrirse en cada uno de sus discos. Con Estrangeiro lo hace hacia el downtown neoyorquino. Los protagonistas de esta nueva ruptura son la producción y las guitarras de Arthur Lindsay junto a Peter Searle, Bill Frisell y Mark Ribot. Música popular brasileña entre sonidos urbanos. Me siento extranjero aquí y extraño en el extranjero. Veinte años después del Tropicália, junto a Gal Costa, Os Mutantes y Gilberto Gil, la contracultura brasileña se revuelve contra la burguesía apoyada por la dictadura. Ya en tiempos democráticos, Caetano Veloso continúa contando las cosas que suceden a su alrededor. Estrangeiro es un disco contradictorio, del sonido urbano avanzado en el momento a miniaturas acústicas, tensión instrumental y crudeza, sin perder la enorme ternura del brasileño. Dieciséis años después, sigue considerándose Estrangeiro como su mejor obra. Al menos es el trabajo en el que más suelen coincidir los especialistas. Una larga trayectoria que sigue produciendo buenos discos y, como siempre, intentándose abrirse puertas a territorios por él inexplorados. O pintor Paul Gauguin amou a luz na Bahía de Guanabara. O compositor Cole Porter adorou as luzes na noite dela. A Bahia de Guanabara. O antropólogo Claude Lévi-Strauss detestou a Bahia de Guanabara. Brasil es un inmenso territorio por descubrir, un lugar sin héroes militares o revolucionarios. Allí los grandes son tipos como Pelé, Ayrton Senna, Caetano Veloso y ojalá podamos decir lo mismo de Lula. Estrangeiro en cualquier lugar. Mas amara, sou cego de tanto vê-la, de tanto tê-la estrela, o que é uma coisa bela. O amor é cego, Ray Charles é cego, Stevie Wonder é cego, e o albino Hermeto não enxerga mesmo muito bem. Uma baleia, uma telenovela, um alaúde, um trem, uma arara, mas era ao mesmo tempo bela e banguela a Guanabara. E que se passara, passa, passará o raro pesadelo. Que aqui começo a construir, sempre buscando o belo e o amaro. Eu não sonhei. A praia de Botafogo era uma esteira rolante de areia branca e óleo diz eu sob meus tênis e o pão de açúcar menos óbvio possível à minha frente. Um pão de açúcar com umas arestas insuspeitadas. A áspera luz laranja contra quase não luz, quase não púrpura do branco das areias e das espumas. Que era tudo quanto havia então de aurora. Estão às minhas costas um velho com cabelos nas narinas e uma menina ainda adolescente e muito linda. Não olho pra trás, mas sei de tudo. Cego às avessas, como nos sonhos, vejo o que desejo. Mas eu não desejo ver o terno negro do velho, nem os dentes quase não púrpura da menina. Pense Sir Hart e pense impressionista, essa coisa da luz nos brancos, dente e onda. Mas não pense surrealista, que é outra onda. E ouço as vozes, os dois me dizem, num duplo som, como pins ampliados num simclavier. É chegada a hora da reeducação de alguém, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. O certo é louco tomar eletrochoques. O certo é saber que o certo é certo. O macho adulto branco sempre no comando. E o resto ao resto, o sexo é o forte, o sexo. Reconhecer o valor necessário do ato importa. Riscar os índios.